Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Sua beleza tá me carregando pelo braço. Ah, ah, ah. Meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. Oi, da laranja eu quero um gomo, do limão quero um pedaço. E da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. É tudo nada, nada, nós fora nada, nada, nada, nada. Tudo nada, nada, nós fora nada. A tua falta somada, a minha vida tão diminuída. Nessa dor multiplicada pelo fator despedida, deixou minha alma muito dividida em frações tão desiguais. Que desde a hora em que você foi embora são zero, nada mais. Um, dois, três, em infinito do meu lado esquerdo, você quer demais. Um, dois, três, em infinito do meu lado esquerdo, você quer demais. Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. O que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço. Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? E da menina mais bonita eu quero um beijo e um abraço. Ai, ai, meu Deus, o que é que eu faço? Pois da laranja eu quero um gomo, do limão quero um pedaço. Ai, ai, meu Deus, oh, o que é que eu faço? Desmanchar meu cabelo, vou usar pente de aço. Meu Deus, o que é que eu faço? Tua beleza tá me carregando pelo braço.